Beijo, a chain não falha. Eu peço a meu Deus pra amenizar essa dor que sinto aqui no meu peito que dói. Saudade corre, sei quem são os meus. E pra confirmar, levanta a mão, ninguém fala que é nós. Eu peço a meu Deus pra amenizar essa dor que sinto aqui no meu peito que dói. Saudade corre, sei quem são os meus. E pra confirmar, levanta a mão, ninguém fala que é nós. Beijo, fala que é nós. Mal saudade, o sistema é sujo e covarde. O menor era menor de idade, sonho dele era prosperidade e nada mais. Cresceu comigo, um irmão muito mais que amigo. Seu pai morreu, seu irmão se envolveu. A morte sempre vai ser o destino que vamos fazer. Porra, menor, o que você tá fazendo? Virou patente 01 do chefe. Mandou avisar que se a barca entrar, vai tacar de Glock G3 e AR. Aqui no morro odiamos Bolsonaro, aqui no morro odiamos o Estado. Respeita a tia e o morador, lembra de ver a moeda dos dólares. Eles peidam de subir aqui de madrugada, nota pesado, boladão de pé fazendo a ronda. É que essa hora o morador já tá dentro de casa, e nós não vai botar em risco a vida das crianças. Eles sabem que os amigos aqui não é covarde, sabe também que tá trepada, mas até o dente. Existe diferença assim com a comunidade, por isso a guerra com o Estado vai durar pra sempre. Todos falam de racismo, falam de desigualdade, mas só favelado sabe o que é sentir na pele. Nunca sofreram preconceito, nós queremos mais respeito. Diz aí quem foi que mandou matar Marielle. Desde pequeno nós tá vendo a morte de perto, desde pequeno eu tô ouvindo uma bala comer. E nessa brincadeira aí de matar inocente, que até hoje me pergunto onde tá o DG. Eu peço a meu Deus pra amenizar essa dor que sinto aqui no meu peito que dói. Saudade corre, sei quem são os meus. E pra confirmar, levanta a mão, ninguém fala que é nós. Eu peço a meu Deus pra amenizar essa dor que sinto aqui no meu peito que dói. Saudade corre, sei quem são os meus. E pra confirmar, levanta a mão, ninguém fala que é nós. Beijo, fala que é nós. Oh, fé.